Anderson Lima. Na verdade, a usina hidrelétrica de Três Gargantas, Gatuno, você que é um cara muito entendido em geografia, que eu sei, fica na China, rapaz. É a maior usina hidrelétrica do mundo. Não, não, não. Pegadinha no nível lá. Em que ano foi feita a Torre de Babel? Pois é, então você não prestou atenção no enunciado e agora tem que dar R$5 a Anderson Lima. Ah, complicado, complicado. Agora é dinheiro. Então o placar fica assim: Anderson Lima com R$20, Gatuno com R$10. Atenção, Anderson, vamos para a nossa primeira pergunta. Muita atenção. Vamos. Que nadador brasileiro bateu o recorde mundial dos 50 metros nado livre em 2009? Que nadador brasileiro bateu o recorde mundial dos 50 metros nado livre em 2009? Letra A, Fernando Scherer. Letra B, Bruno Fratos. Letra C, César Cielo. Ou letra D, Daniel Dias. Não responda agora, Anderson, não responda agora, porque nós vamos para um breve intervalo. Vamos garantir o leite dos nossos futuros filhinhos e na volta você responde essa pergunta que eu te soltei, tá bom? Você aí de casa também, não mude de estação. É rapidinho, é já que a gente volta com o meu, seu, nosso e principalmente deles. Quem quer ser o endividado? A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. 8 e 8. Aqui na nossa rádio, você ouve. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para. Toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para. Toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para. Toca na nossa rádio, o melhor som. Essa é a nossa rádio, Sistema Comunitária, operando na frequência 89.7 MHz, Belo Oriente, Minas Gerais. O pior programa do rádio está de volta. Estamos de volta com Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Eu lancei antes do intervalo a pergunta para o Anderson, que era sobre qual nadador brasileiro bateu o recorde mundial dos 50 metros nado livre no ano de 2009. As alternativas eram letra A, Fernando Scherer, letra B, Bruno Fratos, letra C, César Cielo ou letra D, Daniel Dias. E aí, Anderson, você já tem a resposta? Me pega aí, é o ano, 2009. Sim. Nossa, pior que eu acho que eu vou errar. Eu vou errar, se eu errar vai ser sabendo. Aí eu vou no Cielo. Vai de César Cielo, 2009. Não é isso? É, isso. Muito bem, Anderson Lima escolheu a letra C, César Cielo. E a resposta está... correta! É, realmente era o César Cielo. O cara tava a todo certeza, vapor. Tava sem certeza. Pois é, mas foi no Mundial de Natação em 2009, se eu não estou enganado, que o César Cielo bateu o recorde mundial dos 50 metros nado livre. Foi um recorde que durou, inclusive, por muitos anos, só veio a ser batido agora nas Olimpíadas de Tóquio. E o placar continua o mesmo. Anderson Lima continua com R$20, Gatuno continua com R$10. Atenção, Gatuno, vamos à nossa próxima pergunta. Ah, vamos lá, vamos lá. Em que ano aconteceu a inauguração da telefonia móvel no Brasil? Em que ano foi inaugurada a telefonia móvel aqui no Brasil? Letra A, 1990. Letra B, 1992. Letra C, 1995. Ou letra D, 1997? Resposta, Gatuno. Olha, eu lembro de ter visto uma reportagem sobre isso, muito antiga. Eu acredito que seja a letra A, 1990. Tem certeza? É, por ser a mais antiga das opções, acredito que sim, certeza. Beleza, Gatuno vai na letra A, 1990. E a resposta está... correta! É, de fato, a inauguração da telefonia móvel no Brasil se deu em 1990, mas ela só veio se popularizar lá no final dos anos 90, depois da privatização das teles. Então o placar continua o mesmo, Gatuno continua com R$10, Anderson Lima continua com R$20. Vamos agora, Anderson, para a nossa próxima pergunta. Muita atenção! Vamos nessa. Que sigla representa o elemento chumbo na tabela periódica? Letra A, CH. Letra B, KG. Letra C, PB. Ou letra D, H. Qual sigla representa o chumbo na tabela periódica? Resposta, Anderson. É, letra C, PB. Tem certeza? Tenho. Plumbus. Aí, latim. Olha serve aí. Serve pra alguma coisa. Olha aí, o Anderson está com certeza de que não vai levar chumbo nesta pergunta. Ele foi na letra C, PB. E a resposta está... correta! Olha aí, isso que dá não faltar às aulas de química. Olha que beleza, continua tudo igual. Você viu pra alguma coisa, né? Porque depois que você aprende elemento de tabela periódica, não serve mais pra nada. Se você não trabalhar com química... É verdade. Então, Anderson Lima continua com R$20 e o Gabriel Lins, o Gatuno, continua com R$10. Gatuno, vamos agora à nossa próxima pergunta. Quando dizemos que uma pessoa está bamburrada, significa que ela, letra A, fez fortuna rapidamente, letra B, está grávida, letra C, comeu muito, ou letra D, está esgotada de cansaço? Quando dizemos que uma pessoa está bamburrada, Gatuno, o que quer dizer? Resposta! Olha, eu acho... também não quero me prolongar muito. Eu acho... que seja, né, a letra A, fez fortuna rapidamente. Acho. Tem certeza? Ou vai no achismo? Olha, é puro achismo. Eu posso até pensar em mudar, né, uma alternativa, mas eu vou na letra A mesmo. Fez fortuna certo. Rapidamente. Beleza, Gatuno escolheu a letra A, fez fortuna rapidamente. E a resposta está... correta! Mas a fortuna do Gatuno aos poucos está se esvaindo, porque ele errou uma pergunta, continua tudo igual. Anderson Lima com R$20, Gatuno com R$10. Agora, Anderson, vamos à nossa... Oi. Eu lembrei que, assim, né, você falou, o que é uma pessoa bamburrada? Eu só lembrei daquela Dona Bela da Escolha do Professor Raimundo. Ai, só pensa naquilo! Ainda bem que você não botou nenhuma alternativa relativa ao bambu. Pode continuar aí. É verdade. Abraço, Silvio Santos. Vamos lá. Vamos à nossa próxima pergunta. Qual é a capital da Namíbia? Qual é a capital do país Namíbia? Letra A, Mogadíscio. Letra B, Beirute. Letra C, Dodoma. Ou letra D, Windhoek? Qual é a capital da Namíbia? Resposta, Anderson. E pior... eu fiz metade numa faculdade de geografia e o pessoal pensa que a gente é Atlas, né? Pergunta qual é a bandeira de não sei o quê? Essa bandeira é de que país? Qual é a capital do tal país? Ninguém deve... Atlas que serve pra isso. Eu vou excluir a B. Repete aí, por favor, as outras. Letra A, Mogadíscio. Letra C, Dodoma. Ou letra D, Windhoek? Nossa senhora, eu vou na D, que é mais bonita. Letra D, Windhoek, certo? É, vamos nessa. É chute total. Vamos lá, o Anderson chutou a letra D, Windhoek. E a resposta está... correta! Acertou. Dodoma... Vou apostar na Mega Sena hoje. Na cagada. Dodoma, na verdade, é a capital da Tanzânia e Mogadíscio é a capital da Somália. Com isso, finalizamos... Windhoek se escreve com W. Como é que se escreve Windhoek? W-I-N-D... H-O-E-K. Nossa senhora. Meu Deus. Meu amigo, eu acho que vem do holandês isso aqui. Mas enfim, fechamos a nossa primeira etapa do Quem Quer Ser o Endividado de hoje com o seguinte placar. Anderson Lima com R$20 e Gabriel Lins, o Gatuno, com somente R$10. Agora, num passe de mágica, nós vamos passar para a próxima etapa e vamos ver quem vai se sair vencedor neste Quem Quer Ser o Endividado de hoje. 2 horas depois... Que corte maravilhoso! É isso aí! Muito bem, obrigado, Gatuno, por essa excelente frase. Valeu mesmo. Estamos de volta aqui com o nosso Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. E agora vamos à nossa segunda etapa. Essa é a etapa do tudo ou nada. Quem errar as perguntas perde tudo e todo o dinheiro vai para o adversário. Como o Gatuno começou a primeira etapa, agora é o Anderson Lima que começa a segunda fase do nosso Quem Quer Ser o Endividado de hoje. Atenção, Anderson! Bora! Que ordem religiosa foi responsável pela fundação da cidade de São Paulo no século XVI? Que ordem religiosa foi responsável pela fundação de São Paulo no século XVI? Letra A, franciscanos. Letra B, jesuítas. Letra C, carmelitas. Ou letra D, redentoristas? Resposta, Anderson. Tenho dúvida entre a A e a B, mas até onde eu me lembro que passa muito na TV, porque as TVs são em São Paulo, né? Aí ficar falando com o aniversário, eu acho que é... Repete a A e a B, por favor. Letra A, franciscanos. Letra B, jesuítas. Vou de jesuítas, B. Tem certeza? Não, mas tem que responder. Beleza. Vai na beleza. B. O Anderson foi na letra B, jesuítas. E a resposta está... Correta! De fato, os jesuítas, comandados por Manuel da Nóbrega, favor não confundir com o pai do Casalberto, foram os responsáveis pela fundação de São Paulo em 1500 e Guaraná de Rolha. Então continua tudo igual, placar, Anderson Lima com R$20, Gatuno com R$10. Atenção, Gabriel, vamos à nossa primeira pergunta desta segunda fase. Muita vamos atenção. Lá! Como se chama o sistema de medição de temperatura usado nos Estados Unidos? Como se chama o sistema de medição de temperatura usado nos States? Letra A, Celsius. Letra B, Kelvin. Letra C, Fahrenheit. Ou letra D, bateria arrebenta. Todo mundo comenta que feito pimenta programa domingo. Esquenta. Rapaz, não, e ainda bem que eu sei, pelo menos... Nossa, o jogo tá esquenta mesmo, daí ficou esquenta na fichinha. Mas então, ainda bem que eu sei da resposta dessa, assistindo aí os jornais aí estrangeiros e também, né, as aulas, né, na escola. É a letra C, Fahrenheit. Olha aí, o Gatuno foi na letra C, Fahrenheit, é isso? Mesmo. E a resposta está correta! É isso aí! Aê! Mas, Gatuno, você ainda está em desvantagem, porque o Anderson Lima está com R$20 e você está apenas com 10. Torça pro Anderson Lima errar a próxima pergunta, porque aí você ganha tudo que ele tem. Que cagaço, meu Deus! Não, se errar agora, perde. Pra mim e pra você. Passa pra você, mas se você errar também, passa pra mim. Exatamente. Vamos à nossa próxima pergunta, Anderson. Muita atenção. Que físico foi o responsável pelo desenvolvimento da pilha em 1700? Letra A, Alessandro Volta. Letra B, Isaac Newton. Letra C, Nikola Tesla. Ou letra D, Thomas Edison? Alessandro Volta. Não me pergunte como eu sei isso. Eu lembrei do nada, me deu um insight. Letra A. Beleza, então o Anderson Lima vai direto na letra A, Alessandro Volta. E a resposta está... correta! Alessandro Volta foi o responsável pela primeira pilha, no ano de 1700, que virou a chamada pilha voltaica. E se hoje nós temos a corrente elétrica medida em volts, é em homenagem a ele, já que volt vem de volta. Não é verdade? Mas o que não voltou foi o dinheiro do Gatuno. Continua tudo igual, Anderson Lima com R$20, Gabriel Gatuno com R$10. Agora, Gatuno, é a sua vez, muita atenção para a próxima pergunta. Qual desses mares não tem saída direta para o oceano? Letra A, Mar Morto. Letra B, Mar Mediterrâneo. Letra C, Mar Vermelho. Ou letra D, Mar de Aral? Rapaz, olha, eu sei que tem, né, um mar que fica ali próximo do Turcomenistão, né, do Tajiquistão, aquela área ali. Calma, que eu não quero errar o nome daquela área, mas eu vou acabar errando. Enfim, eu sei que tem um mar naquela área que não tem saída para o mar. Eu sei disso. Só que eu não lembro agora qual é o nome desse mar. Você quer que eu repita as alternativas? Pode repetir. Muito bem. Letra A, Mar Morto. Letra B, Mar Mediterrâneo. Letra C, Mar Vermelho. Ou letra D, Mar de Aral? Eu vou ser bem sincero. Eu estou com muito medo. Eu sei, olha, Eu tô tentando aqui fazer minhas associações e tal. Eu sei que o Mar de Aral, ele é uma poça d'água gigante no meio do deserto. Que eu tiver lembrado aqui. Então, acho mais prudente ir em Mar de Aral. Então é a letra D, não é isso? Isso. Muito bem, Gabriel Lins, o gatuno, foi na letra D, Mar de Aral. E a resposta está... correta! Mas... continua tudo igual, 20 a 10. Se o Anderson Lima acertar a próxima pergunta, ele passa direto para a próxima fase. No último Quem Quer Ser Endividado, inclusive, nós tivemos um erro, tá? Inclusive, eu quero pedir desculpas ao Ronald, porque foi um erro do formato. Mas acontece o seguinte, se a gente vê que a pessoa já tem chances virtuais de vencer, né? Se ela acertar a última pergunta, ela já passa para a próxima fase e o oponente não precisa responder. Até porque não tem mais como a pessoa recuperar o valor, não é isso? Então, se o Anderson acertar a próxima pergunta, ele passa automaticamente para a próxima fase. Preparado, Anderson? Não, mas bora. Vamos lá, muita atenção. Um criador estava levando 10 vacas para o pasto. Mas uma das vacas morreu no caminho. Quantas vacas ficaram? Letra A, 1. Letra B, 8. Letra C, 9. Ou letra D, 10. Calma. Não responda agora, porque nós vamos para mais um intervalo. É meio chato, mas nós temos que dar aquela parada. Vai pensando aí, Anderson. Vai maquinando enquanto a gente faz aquela pausa para garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. E daqui a pouco a gente volta com a parte final do Quem Quer Ser um Endividado. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. 8:24. 89. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. E estamos de volta com Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, a pergunta que pode selar a passagem de Anderson Lima para a próxima etapa do Quem Quer Ser o Endividado, se ele acertar, é claro. Se ele errar, Gatuno fica com os R$20 do Anderson, e se acertar a outra pergunta, ele passa para a próxima etapa. A pergunta que eu lancei antes do intervalo era a seguinte: um criador estava levando 10 vacas para o pasto, mas uma morreu no caminho. Quantas vacas ficaram? Letra A, 1. Letra B, 8. Letra C, 9. Ou letra D, 10. Resposta, Anderson. Como isso é um suco de pegadinha, repete o enunciado aí, por favor. Um criador estava levando 10 vacas para o pasto, mas uma das vacas morreu no caminho. Quantas vacas ficaram? Letra A, 1. Letra B, 8. Letra C, 9. Ou letra D, 10. É, ficou uma, vai. Uma que morreu. Tem certeza? Tenho, vai. Tenho. É uma pegadinha, mas eu não sei se tem uma pegadinha dentro da outra, eu não sei. Tô com medo. Tô com medo de perder dinheiro. Rapaz. Vamos ver, né? Já não pode mais alterar. Você foi na letra A. 1. E a resposta está... correta! Anderson Lima vence mais esta etapa do Quem Quer Ser o Endividado, ganhou mais R$20. Aí sim, ficando milionário, roubou o meu primeiro milhão, olha aí, que beleza, mais 248 rodadas e a gente consegue, né, ficar rico. É aí isso agradeço aí ao Gatuno aí pela competitividade aí, muito legal aí. Oh, yeah. Que beleza. Agradecendo ao Ian, Anderson, bem, obrigado. Apenas por um erro de começo da primeira pergunta, a gente não empatava aqui e quem sabe a gente ia pro desempate. Mas é isso, pessoal. Gatuno, antes da gente ir embora, você quer mandar um abraço pra alguém? Quer deixar um recado? Aliás, explica pra gente só um negócio. Por quê? Que teu apelido é Gatuno? Porque o pessoal pensa, Gatuno, pensa logo em coisa ruim, mas o teu apelido tem uma explicação. Diga aí pra gente. Então... é diferente da maioria dos apelidos. Os apelidos surgem por causa dos outros. Não, fui eu que passei a me denominar assim. E o apelido Gatuno, o nome em si, apesar de poder fazer, né, referência a alguma coisa ruim ou coisa assim do tipo, Mas não, o termo gatuno em si, ele é uma referência aos felinos, aos gatos, que são uns animaizinhos que eu tanto gosto, sabe? E assim, por eu ter um enorme apreço por gatos e tal, eu decidi colocar esse apelido aí pra simplificar, até porque já tem muitos Gabriéis no mundo. E pra não causar confusão com os outros Gabriéis, são muitos, né? A gente tem alguns aqui no nosso meio. Aí eu decidi criar esse gatuno justamente para dar uma diferenciada, sabe? Muito bem, muito bem. E guardem este nome, Gabriel Lins, o gatuno, que esse cabra vai longe. Muito obrigado, gatuno. Passa aí tuas redes sociais pro pessoal te seguir. Ah, beleza então, pessoal. É minha rede social, né? O Twitter, @sigagatuno. E na Twitch, né? Gatuno52x. É só isso mesmo. Obrigado. E a gente se vê. Beleza, muito obrigado, gatuno. Siga para o nosso camarim, nossos seguranças vão lhe acompanhar. Anderson Lima ganhou mais R$20. Parabéns, meu cara. O que é que você vai gastar esses R$20? Diga pra gente. O Brasil está curioso para saber. Hoje em dia dá para duas coxinhas e uma coca. Do jeito que tá o preço das coisas, tá complicado. Ó, vou só passar minha rede social. Assim, rapaz, seu programa tem audiência, viu? Veio umas 4 pessoas. Ó, vou corrigir, eu falei errado. Vai nas minhas redes sociais. No Twitter, você vai no @anderson88pe. No Twitter, pelo amor... Veio umas 4 pessoas no meu Instagram e só tem um amigo no meu Instagram. Pessoas que eu conheço. Aí um monte de gente... tem audiência, as 4, 5 pessoas. Eu não sei lá. Aí eu me lembrei que eu tinha dito isso nas minhas redes sociais. O pessoal me disse... Não, esquece o Instagram. Twitter Anderson88PE. Valeu aí. Valeu, Anderson. É um sinal de prestígio, né? Que nós estamos sendo acompanhados por muita gente em todo o Brasil. E eu lembro a você que você pode participar aqui também do Quem Quer Ser o Endividado. Você pode estar aqui no estúdio Jurandir Mitoso e participar do nosso programa. Basta mandar uma mensagem pra gente no nosso Bodega Zap 89999927022 dizendo: eu quero participar do Quem Quer Ser o Endividado. Tá? E aí a gente encaminha você direitinho, agenda a gravação e você pode estar aqui no jogo de perguntas que premia a burrice. Nos vemos daqui a 15 dias, quando o Anderson Lima estará enfrentando mais um oponente. Mais uma vez, obrigado Anderson, obrigado Gatuno pela disponibilidade, pela participação. E obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que nos escuta em todo o Brasil. Vamos seguindo aqui com a nossa Bodega do Maguila, que ainda tem muito mais coisa até o fim do programa. Bodega do Maguila. Tá aí, você ouviu o Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Antes da gente ir de mais música, eu vou comentar aqui de um negócio, né? Porque hoje em dia a gente não vive mais sem o famoso Pix. Só que aí tem gente que se aproveita pra aplicar golpe em cima da boa vontade do povo. E dá munição também pro Datena falar mal do Pix. Ô Datena, o que é que você tem a falar aí sobre esses golpes que estão acontecendo com o uso dessa ferramenta? Uma barbaridade, brincadeira, Bill. Me ajuda aí, cadê imagens, o Alan Milton? Cadê imagens? Eu quero imagens deste canalha, deste... Ah, estamos do rádio. Então, cadê áudios? Ah, também não tem áudio. Vai explicando o que aconteceu. Um canalha abriu uma live no YouTube, viu? Pra pedir o Pix. Essa quadrilha do Pix, é uma barbaridade, viu? Explica melhor aí, porque é uma barbaridade, é brincadeira, viu? Tô tão revoltado que eu não consigo nem falar, viu? É uma barbaridade. É, tá bom, Datena, se acalma que você já é um senhor de idade. Mas, enfim, o que aconteceu foi o seguinte. Um cidadão abriu uma live no YouTube pra transmitir ilegalmente um jogo de futebol. Até aí tudo bem, né? Porque nem todo mundo tem condição de assinar um Premier da vida, ninguém tem condição de assinar o pay-per-view. Mas aí, a coisa mudou de figura quando o cara que abriu a live prometeu o seguinte: quem desse a maior contribuição em Pix pra ele, iria receber todo o valor doado na live inteira. E aí as pessoas começaram a mandar vários valores, um mandou R$850, outro mandou R$1.500, outro mandou R$1.700, R$3.000, teve um que mandou até R$4.800, pra vocês terem ideia. Todo mundo querendo dinheiro fácil através do Pix. Se eu contar pra vocês que acabou a transmissão do jogo, acabou a live, o cara que tava fazendo a live sumiu com o dinheiro e não pagou ninguém, Rapaz, ainda tem gente muito ingênua nesse mundo. É aquela história, né? Todo dia sai de casa um malandro e um otário. Né? Infelizmente, ainda são coisas bastante comuns que acontecem. Então, galera, pelo amor de Deus, abra o olho, tá bom? Pix não é brincadeira, não. Facilita muito, mas dinheiro que vem fácil, minha gente. Desconfie sempre. Senão você vai acabar tomando um prejuízo aí que nem o cara tomou. R$4.800. Tava esperando ganhar o valor todinho que foi doado na live e tomou na jarca. Que maravilha. Pra esse pessoal que tomou o prejuízo aí, eu só tenho uma frase que resume realmente o que eu estou sentindo. Parabéns, Zé! É isso aí, realmente. Abraço, Marcos Chiesa, o Bola. Mas, meus amigos, vamos de música porque o nosso tempo hoje está corrido. Eu vou trazer agora Paulo Sérgio, com a participação de João Mineiro e Marciano, Eu Te Amo, Eu Te Venero. E depois eu trago Sandro Lúcio, Sucesso. E ele canta pra gente a música Bobo de Paixão. Essas duas na agulha direto da vitrolinha da bodega. Daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Não adianta insistir, não vou deixar você partir. As nossas brigas sem razão não são motivos para separação. Eu duvido que na vida alguém vive só de união. Por ciúme a gente briga, e é sinal que ainda existe algum amor no coração. E eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Não adianta insistir e novamente volte a sorrir. Esqueça tudo que eu falei, o que você falou já esqueci. Veja só quanta besteira nós falamos ao brigar. Você diz que eu não presto, eu digo que te detesto, tudo coisa sem pensar. Pois eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Bodega do Maguila. O amor bateu no peito, machucou meu coração. Veja a vida como é, conheci esta mulher e fiquei bobo de paixão. O amor bateu no peito, machucou meu coração. Veja a vida como é, conheci esta mulher e fiquei bobo de paixão. Esta mulher virou minha cabeça, enlouqueci de vez. Ela me pegou muito carente, fez comigo diferente o que nenhuma outra fez.